Irmãos, é sempre uma alegria e, acima de tudo, um privilégio em poder falar de Jesus, falar da palavra de Deus ao rebanho de Deus. Eu quero saudá-los com a graça e a paz desse nosso bom pastor maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Assim foi registrado a palavra do Senhor. Lucas 23, 39 a 43. Diz assim a palavra. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todos juntos comigo, versículo de número 43. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, há algum tempo vem estudando esse texto e a gente começa a estudar o texto e a gente vai percebendo o quanto o Senhor Jesus é maravilhoso. E nesse texto ele mostra também o quanto ele é impressionante. Por que impressionante? Porque naquele momento em que ele sentia as dores ali da cruz, dos cravos, da coroa de espinhos, do açoite que ele tinha levado na noite anterior, mesmo assim, ele foi capaz de amar. Nós vamos meditar nessa noite, querido, sobre Calvário, manifestação da graça divina. Calvário, manifestação da graça divina. E ali está, naquele quadro, a manifestação da graça divina. O Senhor Jesus está ali na cruz, pregado, sofrendo. Mas os seus olhos se voltam para tudo que está ali, ao seu redor. E o seu olhar, apesar de estar com o corpo todo dolorido, todo doendo, mas o seu olhar é um olhar de graça, não é um olhar de dor, não é um olhar de raiva, não é um olhar de vingança, não é um olhar de crítica, mas sim um olhar de amor, um olhar da graça de Deus. Eu fiquei pensando, o Senhor Jesus poderia, por exemplo, sentir indignação. Por quê? Ele estava ali preso injustamente. Ele estava ali sofrendo injustamente. Ele estava ali vendo que contra ele havia uma injustiça muito grande. Mas não sentiu indignação. Vejo que o próprio ladrão que estava aqui diz assim para o outro: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse não. Eu poderia ver no coração do Senhor Jesus essa indignação. Poderia também o Senhor Jesus se sentir superior, porque ele estava sofrendo ou sendo crucificado imerecidamente por seus erros. Dizer: não, eu estou sofrendo aqui, mas eu não tenho nada com isso, estou sofrendo, tá? Né? Sentir assim aquele A superior. Mas qual foi a colocação do Senhor Jesus? Ele se colocou de maneira igual a todos, porque ele estava levando sobre si o peso do meu pecado e do seu pecado. Quantas vezes, queridos, nós também temos oportunidade de agir e nós não agimos da forma do Senhor Jesus Cristo. A gente transmite os nossos problemas para as outras pessoas e as culpamos pelas nossas dificuldades. A gente está sempre se desculpando, a gente está sempre fugindo, a gente está sempre mostrando o nosso lado pecador e procuramos muitas vezes descontar nos outros aquilo que não está nos fazendo bem. Então, as pessoas são amargas, pessoas ranzinzas, pessoas que você nem tem prazer em conversar, porque estão descontando nos outros aquilo que elas estão sentindo no seu coração. E quantas vezes, queridos, nós estamos ali naquele quadro com Jesus na cruz, com qual ladrão a gente se pareceria? Um deles estava irritado, amargurado, indignado. Ele se dirige a Jesus e diz assim: se você realmente é Deus, desce daí e tira a gente também. Ele não diz assim: não, eu estou aqui porque eu sou um criminoso, eu mereço morrer, eu estou atrapalhando a vida dos outros. Ele diz para Jesus: se o Senhor é Deus, então desce daí e tira a gente também. Então, muitas vezes, queridos, nós agimos dessa forma. E será que nós teríamos alegria em morrer? Ali estava o Senhor Jesus, nosso representante. Ali estava o Senhor Jesus manifestando a graça divina. O que é graça? Graça é você receber algo que você não merece, você não pediu, muitas vezes nem deseja, mas você recebe. E recebe, como a própria palavra diz, de maneira gratuita. E muitas vezes até sem esperar retorno. Como eu já disse nesse texto, nós vemos ali o Calvário, a manifestação da graça divina. E a primeira manifestação de Jesus como sendo a graça divina, Jesus se manifesta amando. Ah, queridos, para poder amar as pessoas, nós precisamos da graça divina. Somente um olhar gracioso e sem pretensões ou interesses realmente vai mostrar que a gente ama as pessoas. Esse amor que não espera ser correspondido. Porque muitas pessoas têm sido decepcionadas hoje porque fazem alguma coisa esperando o troco, esperando uma recompensa, esperando ser correspondida, e não é. E fica decepcionada. Veja que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 6, versos 32 a 35, ele diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Esse é o Senhor Jesus. manifestando a graça divina ali no Calvário, ele manifesta primeiramente amando. O Senhor Jesus olha a cena ali no Calvário, ele vê os soldados. Não merecem nenhum carinho, não merecem nenhuma atenção, porque estão judiando dele. Estão ultrajando o Senhor Jesus. Estão judiando, estão fazendo tudo aquilo que ninguém gostaria de receber. Mas ele olha para aqueles soldados. Ele olha para os fariseus que o perseguiram o tempo todo. Até acharem que conseguiram levá-lo até a cruz para acabar com ele. Jesus olha ao redor procurando seus discípulos. Todos fugiram, com exceção de João, que estava ali. E mesmo assim, queridos, ele demonstrou amor. Veja o que ele diz, capítulo 13, verso 1 do Evangelho de João. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A manifestação da graça divina ali no Calvário vem através do amor. Jesus amou. Se você está com dificuldade de amar, peça ao Senhor Jesus que te dê a graça divina para você poder amar. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria do coração de muitos. É o que nós vemos hoje, com tanta violência, com tanta maldade, com tanta corrupção, com tanta mentira, com tanta gente confabulando, formando quadrilhas para um defender o outro. É a profecia do Senhor Jesus se cumprindo. O amor se esfriando. Então, se você tem dificuldade de amar, peça ao Senhor Jesus. O Senhor, me dá a graça de amar. Eu quero amar como o Senhor amou. Conta uma certa ilustração que uma garotinha estava ali no terminal rodoviário vendendo maçãs do amor. De repente, chegou o metrô e aquele povo correndo, e todo mundo apertado, com o tempo atrasado. E algumas pessoas esbarraram naquela mesa daquela menina e as maçãs caíram, algumas delas, e se esborracharam no chão. O senhor que vinha no meio daquelas pessoas parou. Falou com a menina: não preocupe, que eu vou te ajudar. Colocou a mesa no lugar de novo. E foi juntando as maçãs e colocando. E aquela menina percebeu que algumas maçãs haviam estragado por causa da queda. O homem percebeu que a menina não tinha visão, era uma menina cega. E a menina falou: minha mãe vai ficar brava comigo por causa dessas maçãs que estragaram. Então aquele senhor falou: não preocupe, minha filha, eu vou comprar de você as maçãs que estragaram. E juntou as maçãs estragadas e deu dinheiro para ela. E aquela menina olhando para ele, sem poder enxergar, mas tentando visualizar aquela alma bondosa. E assim: o senhor é Jesus? Ele falou: não, sou um dos amigos de Jesus. O que o Senhor Jesus fala sobre isso? No texto da palavra de Deus. Veja aqui, o Senhor Jesus diz assim, João 13:35: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Você tem manifestado o amor de Jesus? As pessoas têm reconhecido em você um amigo de Jesus? Você tem amado como o Senhor Jesus? A manifestação da graça divina ali no Calvário é uma demonstração de amor. A segunda manifestação ali no Calvário da graça divina é a manifestação do perdão. Com todo aquele sofrimento, o Senhor Jesus ainda conseguiu sentir algo bem forte no seu coração, que é o amor para perdoar. Irmãos, já pensaram se Jesus fosse olhar para os nossos merecimentos para nos perdoar? Alguém que seria perdoado? Alguém tem coragem de levantar a mão? Não seríamos perdoados. Se Deus fosse nos esperar, pedirmos perdão também, para que Ele nos perdoasse, também não receberíamos o perdão. Por isso, João escreve, com a orientação do Espírito Santo, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O Senhor Jesus perdoou o ladrão que o insultou, porque ele não acreditava no Senhor Jesus. O Senhor perdoou também os soldados que diziam palavras para ele, que zombavam dele. O Senhor Jesus perdoou. Lucas 23, 34 diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Irmãos, tanto aqueles soldados, tanto quanto aquele ladrão que blasfemou contra Jesus, ficaram impressionados com a atitude do Senhor em lhes oferecer o perdão. Quem não conhece a graça de Deus, que ama e perdoa, não por merecimento, mas por misericórdia, estranha, não compreende isso. Muitas vezes, você, como servo de Deus, como servo de Deus, após fazer algo que é comum para você fazer, como servo de Deus, alguém vai dizer: mas por que você faz isso? Por que você fez isso? Ali estava Jesus dando um exemplo para a gente. Sofrendo, sendo ultrajado, amando e também perdoando. E o Senhor Jesus ainda diz, Lucas 7,47, aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Mas para aquele que recebeu esse perdão e compreende a graça de Deus, é algo maravilhoso. Eu espero que você tenha no seu coração essa compreensão do grande amor de Deus pela sua vida, amor que traz o perdão. O Senhor Jesus sofrendo, sentindo dor, mas amando e perdoando. Se você tem dificuldade para amar ou perdoar, clame ao Senhor a graça divina manifestada ali no Calvário. Manifestando amor, manifestando perdão. Diz a história que havia um médico escocês muito famoso, e que era também muito notável pelo seu espírito caridoso e piedoso. E diz a história que depois da sua morte, a sua esposa juntou todos os seus livros e entregou a um contador para que os livros fossem examinados, e foram encontradas muitas contas ali naqueles livros, sobre as quais estava escrito com letra vermelha o seguinte: perdoado. Muito pobre para pagar. E aquela esposa, então, com um espírito diferente, com um espírito de olho no dinheiro, né? Ela falou: vou levar esse pessoal todo na justiça, eles vão ter que pagar. Meu marido atendeu, mas eles não pagaram. Então, ela levou à justiça aquele livro e um juiz que atendeu perguntou a ela o seguinte: são de seu marido esses dizeres escritos em tinta vermelha? Sim, disse ela. Então não há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a pagarem, pois seu marido escreveu perdoado. E ela perdeu a causa. Então, queridos, esta é a manifestação da graça de Deus ali no Calvário. Manifestação do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a terceira e última manifestação da graça ali na cruz do Calvário é a garantia da morada eterna. Verso 43, que nós lemos juntos, o que é que diz? de Lucas 23, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ah, irmãos, o Calvário nos revela, nos mostra, nos manifesta a graça divina, garantindo a morada eterna. Aquele ladrão, reconhecendo quem era Jesus, e vejo que no último instante da sua vida, como diz o ditado, nos últimos fôlegos de vida, ele reconhece quem é Jesus. E diz: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Garantia da morada eterna. É outra manifestação da graça divina ali no Calvário. Irmãos, quando nós passamos e temos vivido momentos assim, nesses últimos dias, os dias atuais, problemas e dificuldades, muitas pessoas pensam que tudo acabou e pensam em desistir de tudo. No meu primeiro ano aqui, em 2014, eu estava uma manhã no gabinete estudando, quando o interfone tocou e Raquel atendeu. E alguém com a voz desesperada, uma senhora, perguntou: tem alguém que pode conversar comigo? Eu estou desesperada. Estou com tantos problemas que eu estou pensando em suicídio. Eu saí de casa para não voltar mais. No mesmo instante, Raquel passou o interfone e falou: pastor, o senhor pode atender uma pessoa desesperada? Eu falei: posso. E desci a escada correndo. E lá estava no portão a senhora chorando, em prantos. Eu disse: vamos entrar. Vamos conversar. Vamos orar. Eu tive a oportunidade, então, de apresentar para aquela senhora o plano de salvação. Que a vida dela não havia acabado. Que ela não havia saído de casa para não voltar mais. Porque Jesus, lá na cruz do Calvário, garantiu para a gente amor, perdão e também a vida eterna. Que ela não tinha de desistir da sua vida. Depois de mais de uma hora de conversa, ela falou: pastor, eu quero receber esse Jesus na minha vida. Eu preciso dele. Nós oramos. E ela saiu totalmente diferente. Raquel até perguntou: pastor, o que aconteceu que a mulher desceu a escada alegre? Eu falei: Jesus. Deus muda a vida das pessoas. Ele morreu na cruz por isso. Ele sofreu a cruz por isso. Ele sofreu os cravos por isso. Ele sofreu a coroa de espinho por isso. Para revelar ou manifestar a graça divina em nossas vidas. E foi o que aconteceu nesses últimos momentos ali na cruz do Calvário. Jesus não desistiu. Jesus não falou: pai, eu desisto porque eu não aguento mais. Não disse isso. Pelo contrário, ele amou aqueles soldados que estavam ali, fazendo sofrer. Ele amou os fariseus que estavam de longe, torcendo pela sua morte. Ele amou aqueles dois ladrões que estavam ao seu lado. E um daqueles ladrões, como nós lemos, foi tocado pela graça divina e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E qual foi a promessa de Jesus? Hoje. Você não precisa esperar até a vinda do meu reino. Você não precisa esperar até a minha volta a este mundo. A Jesus garantiu para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Que glória, irmão. Promessa da vida eterna é uma das manifestações da graça divina ali na cruz do Calvário. Por quê? Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz lá em Lucas, capítulo 19, verso 10, após a conversão de Zaqueu e toda a sua casa, ele diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E as últimas palavras de Jesus na cruz diz, e clamando Jesus em grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Dos três que estavam ali na cruz, o Senhor Jesus foi o primeiro a morrer, entregando ao Pai o seu espírito. Eu procurei na história, procurei nos comentários, se dizia mais alguma coisa sobre as últimas horas daqueles dois ladrões, porque Jesus diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou. E os dois ladrões? Quanto tempo ainda eles ficaram ali na cruz para morrer? O texto só diz que eles tiveram suas pernas quebradas. Né? O próprio Lucas, aliás, João vai falar isso em 19:32. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. E eu fiquei, então, irmãos, diante dessa cena, pensando como estavam aqueles dois corações ali. Jesus já havia morrido. Jesus já havia entregado ao Pai seu Espírito. Aqueles dois continuavam vivos. Um coração cheio de paz. Eu creio que ele nem mais sentia dor, nem com as suas pernas quebradas, porque ele dizia, eu vou estar no paraíso ainda hoje. Eu creio que ele queria até morrer mais depressa, né, para poder chegar logo ao paraíso. Então, irmãos, somente pela manifestação da graça de Deus. O pastor da Igreja Assembleia de Deus, Orlando Boyer, eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, que já faleceu, ele escreveu o seguinte sobre esse texto, diz assim, de manhã, esse homem é um criminoso sentenciado e conduzido para o lugar da crucificação. De noite, está cantando aleluias com os anjos na glória. De manhã, está cravado numa cruz. De noite, está feliz no paraíso. De manhã, é um dos mais corrompidos do mundo. De noite, lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. E ele completa dizendo assim, o Senhor Jesus morreu um pouco antes dele. Ele era o primeiro que o Salvador ia receber no paraíso. Que glória, irmãos. Nós temos nossos corações cheios com essa promessa e com essa esperança. Somente a graça de Deus é possível estar pendurada numa cruz, ainda pensar em confortar alguém que está sofrendo, como aquele homem que creu nele. E vem à mente mais uma pergunta. O que fortalecia o Senhor Jesus nesse momento? Se ele olhasse para baixo, ele ia enxergar os soldados, os fariseus blasfemando, xingando, talvez rindo. Ele ia se sentir ofendido, injustiçado. Se ele olhasse para o seu corpo machucado, ele iria sentir-se desanimado. Ele olhou para onde? Ouvi muito baixinho. Para onde que ele olhou? Para cima. E completou e contemplou o Pai, e contemplou o paraíso onde o Pai o aguardava. Por isso, queridos, se você estiver sentindo que deve desistir ou sentindo desânimo, lembre-se do Senhor Jesus, que em meio a tanta dor pronunciou palavras de esperança. Calvário, manifestação da graça divina, nos traz a certeza do lar eterno, junto com o Senhor Jesus. Mais uma vez, os dois ladrões. Um achou que Jesus estava, é igual ele, eles, estavam sofrendo ali porque merecia. Mas o outro não. O outro reconheceu em Jesus alguém inocente que estava pagando por algo que não cometeu. Mas estava ali enfrentando o sofrimento da cruz. Muitas vezes, queridos, nós temos que enfrentar também momentos difíceis para poder ter a mesma experiência de Paulo, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos alvos do Senhor Jesus ali na cruz. E eu creio que o Senhor Jesus, enquanto estava ali, sofrendo, passava pela mente dele o nome de cada um de nós. Presbítero Newton, irmão Walter e os irmãos todos aqui, passava pela mente dele. Eu estou morrendo, eu estou sofrendo, mas eu estou salvando. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E por isso ele pôde amar. Por isso ele pôde perdoar. Por isso ele pôde garantir o lar eterno para aquele ladrão que no último momento o reconheceu como Senhor. Eu queria encerrar, queridos, com dois desafios. O primeiro desafio para você que já é salvo, você que já tem Jesus como seu Salvador e Senhor, viva em amor. Se você não tem conseguido amar, clame agora ao Senhor Jesus. Senhor, manifesta em mim a tua graça. Porque eu preciso amar as pessoas. Eu tenho sido uma pessoa ranzinza, uma pessoa amarga. Tenho sido uma pessoa que ninguém gosta de conversar comigo. Manifesta em mim a tua graça, Jesus. Para que eu possa amar. Senhor Jesus, meu coração tem sido muitas vezes duro. Eu não tenho conseguido perdoar. Irmãos, tem pessoas que sofrem porque não sabem perdoar. Se você for uma dessas, tomara que não, clame também aquele Senhor lá pregado na cruz do Calvário. Jesus, manifesta em mim a graça do perdão. E você também, como servo de Deus, vai viver, ou está vivendo, e vai pregar a certeza do lar celestial. Hoje estarás comigo no paraíso, disse o Senhor Jesus. E se tem alguém no nosso meio aqui, o Senhor conhece o coração da pessoa, que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, está te chamando nesta noite. Está te chamando com amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está chamando para perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está chamando para te dar a certeza da vida eterna com Ele no lar celestial. Hoje estarás comigo no paraíso. Alguns anos atrás, talvez uns 30 anos ou mais, eu estava pregando em uma das igrejas que eu pastorei, Igreja Presbiteriana do bairro Bom Retiro, em Ipatinga, eu fui pastor lá 14 anos. Eu percebi a hora que entrou o Senhor, sentou no último banco, bem no cantinho, e ficou de cabeça baixa o tempo todo. Falei, é um visitante, nunca vi na igreja, tem que terminar o culto, eu vou conversar com ele. E quando terminou o culto, eu saí rapidinho, falei para o presbítero, cumprimenta o povo aí por mim, que eu vou atender aquele senhor lá, que eu estou achando que está com problema. E ele foi o primeiro que saiu. Com os olhos em lágrimas. Ele falou, pastor, o senhor pode conversar comigo? Eu falei, posso e vim de lá para isso. Vamos lá para o meu gabinete. Pedi o presbítero para cumprimentar o povo na porta da igreja. Fomos para o gabinete. Só que nós chegamos lá, ele falou, pastor, eu acabei de sair da prisão, eu cumpri uma pena de 20 anos. Eu matei uma pessoa. Mas eu tive, lá na cadeia, a oportunidade de conhecer Jesus. E hoje eu sou uma pessoa crente. Eu estou voltando para casa. Mas o meu coração está apertado. Ele falou, o senhor pode me dar certeza de que Jesus me perdoou pelo crime que eu cometi? Eu falei, posso. Não eu. A palavra diz isso. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E lá no Salmo diz que o Senhor apanha os nossos pecados e lança no mais profundo do mar. E deles não se lembra mais. Mas a hora que eu falei isso, aquele homem deu um sorriso tão bonito. É um sorriso assim. Ele falou, pastor, meu coração agora está cheio de paz. Quer dizer que Deus me perdoou? Eu falei, perdoou? Em Cristo Jesus. Ele, você procura a família dessa pessoa e pede perdão para eles também. Com certeza eles vão te perdoar. E ele saiu dali alegre. Eu falei, ô, benção, que culto maravilhoso. Então, a qualquer momento do culto, Deus pode abençoar a gente. Porque Ele é Deus, e o culto é dEle, o culto é para Ele. Ele pode abençoar pela liturgia do presbítero Newton, Ele pode abençoar pelo nosso irmão do louvor, pode abençoar pelo nosso irmão Walter. Abençoa através da palavra. Abençoa através de uma palavra de oração. Calvário, manifestação da graça divina. Amando, perdoando, não ouvi, dando, garantindo, é melhor do que isso, né? Garantia da vida eterna. Então, viva essa mensagem no seu coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero encerrar, quero orar. Se você tem tido dificuldade em amar, mesmo sendo servo de Deus, vamos orar juntos. Você tem tido dificuldade em perdoar alguém. Talvez você venha sofrendo há anos. Uma raizinha de amargura. Lembre-se de que a manifestação lá no Calvário é a manifestação da graça divina. Jesus quer te curar nesta noite. Você ainda não tem certeza e que se morrer hoje estará com Jesus no paraíso. Ele quer garantir isso para você agora também. Eu quero orar. Você precisa dessa oração. Vou convidar toda a igreja a se colocar em pé. Logo em seguida, nosso irmão Walter vai cantar mais uma vez, vai louvar o Senhor mais uma vez. Depois que ele louvar, vamos impetrar a bênção, depois nós vamos ter os avisos. Vamos saudar também os nossos visitantes. Mas eu queria orar nesse instante. E se você quer orar, precisa de ser alcançado por uma dessas palavras que vieram na meditação. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu não vou perguntar para você o que é. O Senhor sabe o seu coração. E se você vem aqui, Ele é quem traz você também. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer trabalhar você, porque Ele é maravilhoso. Vamos orar? Pode ver, se você está sendo tocado para vir, vem aqui à frente, sem qualquer constrangimento. Nós estamos na casa do Pai. Na casa do Pai a gente fica à vontade, né? Vamos orar? Senhor Jesus, essas vidas estão aqui diante do Senhor e foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. Eu não sei, ó Pai, o que cada um está agora requerendo diante do Senhor. Manifesta, Jesus, como o Senhor fez ali naquela tarde, já quase noite, no Calvário. Manifesta mais uma vez a Tua graça nesses corações. Graça essa manifestada através do amor. Graça manifestada através do perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Graça manifestada através da certeza da vida eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus enche esses corações com essa graça maravilhosa. E que voltem para casa totalmente repletos dessa graça. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Pai seja glorificado. Para que o nome de Deus Espírito Santo, aquele que está atuando aqui nesta hora, seja glorificado. Oramos ao Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.